Se a vida é um ringue, como o Sul fala, tá vivo é o cinturão. Se já tiver a coroa, não passou de ilusão. Que há 5 anos atrás derreti pra fazer um cordão. Por dentro da camisa pra não chamar atenção. Correm pra me atrasar, corro pra não atrasar pensão. Bom é Deus, e nós trabalha calado. Vendo mapa de arrombado, que espera eu ser cancelado. Mas só cancela a estatística, ligeiro pros covardes. Quando nasci doutor, disse pra minha mãe que era um milagre. Vai vendo. Mão na cabeça, na porta da escola aos 10 anos de idade. O sonho era entrar em campo, gingando, portando a 9. Sensa aquela que o polícia apontou pra minha cabeça, que lembrou de vó Maria, dizendo da fé não esqueça. Como assim apanhei quando disse que o Senhor tá no céu? Na toa que hoje gosto de La Casa de Papel. Lacoste, Poli, a Meca com madeira no painel. De um churrasco sendo pago com a sua bolsa da Chanel. Crime, crime. Uns fingem, outros vivem. Crime, crime, crime. Dizem que cometemos. Crime, crime, crime. Falar a verdade viram. Crime, crime, crime. Amamos cometer-se. Crime, crime. Uns fingem, outros vivem. Crime, crime, crime. Dizem que cometemos. Crime, crime, crime. Falar a verdade viram. Crime, crime, crime. Amamos cometer-se. Crime. Ela diz que adora levar tapa. Ela tem descendência da Europa. Pra eu não me sentir mal, pensei em reparação histórica. Mas vão dizer que essa rima foi um tanto desnecessária. Enquanto o playboy já rimou que transou a filha da empregada. Passou batido, né? Vida que segue. Errado é o ver bem quando foi comprar um Big Mac. Tô velho demais pra isso se pá. Vejo o que dizem. Se digo que speed flow tá me dando vertigem. Muitos vão pular alto, poucos vão dar toco. E às vezes é melhor guardar o ego dentro do bolso. Marcha pra comprar um carro que não ganhei aos 18. Idade que meu irmão rodou no sequestro relâmpago. E todo mundo gosta quando esse é o contexto. Esquisito, né? Mas o dinheiro é lícito. E na vida algumas coisas é como um Golf GTI. Não cura minha dor, mas mesmo assim vou adquirir. Crime, crime. Uns fingem, outros vivem. Crime, crime, crime. Dizem que cometemos. Crime, crime, crime. Falar a verdade viram. Crime, crime, crime. Amamos cometer-se. Crime, crime. Uns fingem, outros vivem. Crime, crime, crime. Dizem que cometemos. Crime, crime, crime. Falar a verdade viram. Crime, crime, crime. Amamos cometer-se. Crime.